vento. Volto no tempo, além do arranha-céu, vai meu pensamento. Cada rosto, cada olhar, cada sorriso, semblante, cada lugar, cada olhar, um imortal instante. Da natureza e da pivetada, sou amante. Do passado, de nada me arrependo, pois é vivendo e aprendendo. Bola pra frente, nego, resto é resto. Granville, Gentilândia, 13, quem viveu faz eterno os dois versos. Jet na mão, metendo o nome na night. Foi louco, curti, Ponte Velha da PI. O pé da Ju dos boy no estacionamento do Iguatemi. Headley no pé, de leve na mente. Becca Seaway na minha, na moral, normal, como sempre. Mal sabia o que me esperava. Sair de Racionais, o rap me daria asas pra não seguir a maldita sina. Coroa me dizia, o mundo é quem ensina. Quadro onde nasci, cresci, aprendi o que nos livros da escola não vi, não li. Do passado, aprendizado das loucuras que vivi. Na dura estradas da vida, já passou muita gente decente que injustamente o jogo bruto botou pra frente. É impossível voltar no tempo e não lembrar. Na esquina eu pirado, pois é, Queiroz, Binha, vem cá. É pra brindar e aí ligado é nós. Na corrente daqui nada se leva. O que fica é a semente de esperança na selva de pedra. Aqui é só mais um sobrevivente preto do gueto guerreiro. Cria da dona Fátima e do Chico Macumbeiro. Na batalha por um novo amanhecer. Porque sem nada vim, sem nada vou voltar, pode crer. Se carregará das coisas que o dinheiro jamais poderá comprar. Da antiga muita coisa, pouco eu não esqueço. Tem paradas na vida que nunca vão ter preço. Pé descalço, correndo pra lá e pra cá. Nas ruas de terra antes da aldeota rica sem vida chegar. Eu vivi o tempo de paz entre as quebradas. Mó limpeza, sangue bom, só os camaradas. Arroz com fumo, alternativa, Dias Macedo. Mó limpeza, curtição, seu negro tá cabreiro. Mais alto do que o fia para o peão na mão. Diguinho, Paulinho, papada, sabião da emoção. Da molecagem, os vacilos do tempo da escola. Preto, branco, craque no nosso tempo, só de bola. Porta aberta a noite inteira, histórias na calçada. Café quentinho, tapioca, bruaca pra pivetada. O asfalto e o concreto sufocou flora e fauna, joias raras. Quem esquece do pinote pegando caju e manga no pasto da pátria. Fala isso não era massa, o racha toda tarde nas barreiras lá dos trilhos. Lazer que foi destruído pela ganância e o apê dos ricos. Flores aos que se foram e deixaram saudades. César, Touro, Lúcio, onde o nego se encontra com o pai. De Feira do Polo, pracinha do Canal 10. Só irmão na limpeza, tranquilão, sem estresse. Era louco, era outro clima. Todo mundo na intenção de cheirar as meninas. Dona cheia de sonhos, sorriso e olhar brilhante. Ansiosa pra chegar a hora da lenta no baile funk. Cola rosto no rosto, sentir a temperatura. Palma da mão suada e a mente viajando na loucura. Pés molhados pela água do mar. Belchior, Djavan até de manhã pra delirar. Alguém pra compartilhar o mesmo caminho. Brindar, saborear uma taça de vinho. Sentindo a brisa iluminada pela luz da lua. Tendo só o céu estrelado como testemunha. Que preço tem um beijo, um carinho, um sorriso? Quanto custa um abraço sincero, um ombro amigo? Nem tudo tem preço, está à venda, tem valor. Por mais rico burguês que você for, tem muita coisa que você nunca sentirá o sabor. O tempo é rei, ele se encarregará das coisas que o dinheiro jamais poderá comprar.